E a ciência um pouco mais, digamos assim, mais recente. A religião. A religião, de certa forma, é parecida. Religião, de certa forma, é muito parecida com a questão da mediunidade. Ela já existe há praticamente, mais uma vez vou falar, dos primórdios da civilização. Desde que o homem começou a habitar aqui o nosso planeta, ele sentiu necessidade de, através da fé religiosa, do culto religioso, ter um contato maior com algo maior, que seria Deus. Etimologicamente falando, religião, tem alguns autores que falam que religião, vem do termo religare, que seria uma religação, religar, se religar novamente ao Criador, a Deus. Existem outros autores, por exemplo, Cícero, ele já nos dá uma outra tradução da palavra religião, é a tradução de reelegere, ou reeleger. Seria assim como se fosse prestar um culto, prestar algo maior, um culto a Deus, algo maior. Fazer um culto mais, digamos, respeitoso ao culto de Deus. Seria a palavra religião sob a ótica de Cícero. Temos que, para falar um pouco de religião, nós precisamos falar das religiões que existem hoje, atualmente. Todo mundo pensa que existe uma infinidade, uma grande quantidade de religiões. Não. Religiões monoteístas. Isto é, que acreditam num só Deus, que acreditam num só Deus, monoteísta, um. São somente três. Que é a mais antiga, a religião judaica, tá? Foi criada na época do pai Abraão, há mais ou menos uns 5 mil anos atrás, que depois veio com Moisés. Ela, cultuam, ou eles têm como preceito básico o livro sagrado, o Talmud, eles frequentam as sinagogas, certo? Mais recentemente, há 2 mil anos, surgiu a religião cristã, que segue os preceitos e o ensinamento de Jesus. Se reúne nas igrejas e tem como o seu livro sagrado a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. E a mais recente, que seria a religião islâmica, ou muçulmana, ou maometana, que foi escrita pelo profeta Maomé, mais ou menos há uns 600 anos atrás. Essas são as únicas três religiões monoteístas que existem agora atualmente. O que acontece? Acontece que na religião católica, acontece uma quantidade fenomenal de igrejas. Na religião islâmica, acontece uma quantidade muito grande de facções fundamentalistas ou não. E na religião judaica, uma quantidade lá de algumas dezenas de ortodoxos, liberais e outros. Mas religiões são três. E todas elas, sem discussão, elas se baseiam em dogmas. Dogmas. O que são dogmas? São afirmações inquestionáveis. Exemplo da religião católica. Religião, Igreja Católica, da religião cristã. O dogma da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo numa só pessoa. É um dogma, é um mistério. Não precisa ser explicado. O dogma da Santíssima Virgem Maria é um mistério. Não é necessário ser explicado. É um dogma. Ninguém pode questionar. O dogma da infalibilidade papal. O Papa é infalível. Ninguém pode questionar. São dogmas. Outra, as religiões são formadas por rituais, por cerimoniais, o principal. Todas elas têm, em sua teoria, em sua fundamentação teológica, verdades reveladas. São verdades reveladas. Não são verdades comprovadas empiricamente pela ciência, não são verdades comprovadas por nada que quer que seja. São verdades reveladas, que não são nada mais, nada menos que verdades ou textos escritos através de médiuns que mediunicamente receberam essas verdades do alto de Deus, entre aspas, anjos guardiões ou guias espirituais, e colocaram essas revelações nesses livros, que são essas três obras: Talmud, Bíblia e o Alcorão. Então, religião é mais ou menos isso. Mas aí, então, mais ou menos no século XV, século XVI, aconteceu algo que foi o Renascimento, a Renascença, que abriu campo para que as artes tivessem um maior desenvolvimento, tanto escultura como pintura, como arte sacra, uma série de desenvolvimentos artísticos. Mas, junto disso, aconteceu o desenvolvimento também das ciências. Começaram, então, os experimentos científicos. Na época, exemplos são o Isaac Newton, um grande matemático, um grande físico, mas aquele que realmente ele provocou uma conturbação muito grande entre religião e ciência foi o Copérnico, Nicolau Copérnico. Quando ele apresentou a teoria de que a Terra não era plana, a Terra é redonda, e de que não era mais o centro do universo. O centro do universo, na época, seria o Sol. Na época, hoje a gente sabe que já não é mais assim. Mas isso, na época, foi uma revolução extremamente conturbadora. Por quê? Ele colocou o heliocentrismo, centro, o Sol, derrubou as teses e as teorias do teocentrismo e do geocentrismo, que Deus e a Terra seriam o centro de tudo. De certa forma, isso aí criou uma conturbação, uma briga enorme, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, na época, detinha o poder através do quê? Através da ideia geocentrista e teocentrista, que tudo ali era o poder temporal comandado pela Igreja Católica Apostólica Romana. O que aconteceu? Aconteceu ali as primeiras desavenças. E, sem dúvida nenhuma, a Igreja ela tomou uma decisão bastante drástica na época de criar o Tribunal da Santa Inquisição, que foi o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, que condenava, torturava, queimava em fogueira todos aqueles que, de certa forma, não concordavam com as suas ideias. Então, muitos partidários do cientificismo que surgiu na época foram queimados em fogueira, outros foram exilados, outros foram torturados, outros simplesmente desapareceram. E assim, passou essa página negra na história. Isso na Idade Moderna, né, pessoal? Porque o Renascentismo ele marcou o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, dessa forma aí a gente percebe que até tempos atrás, o próprio João Paulo II, antes de, há uns 8 anos atrás, ele fez esse comentário sobre essa questão, né, das divergências de opiniões e de ideias da Igreja Católica Apostólica Romana, mas precisamente, né, o cristianismo e a ciência. E, inclusive, ele até pediu desculpas pelas atrocidades cometidas, né, na época, tanto das cruzadas como da Inquisição. Mas aí vem aquela parte boa que eu gosto, que eu acho fenomenal. Em 1850, 1860, surgiu então... Em 1860, 1850, mais uma vez, o Kardec surgiu com as suas obras básicas. E tanto no livro dos Espíritos, que foi a primeira, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e o Gênese, a Gênese depois. Ele não se preocupou com briga nenhuma, com conturbação nenhuma. Todas essas três, quatro obras básicas falam tanto de filosofia argumentativa, lógica, coerente, fundamentada em razão. Razão. Ele conseguiu, através dessas três obras básicas, quatro obras básicas, desculpe, que seria então a formação através da base filosofia, tá? Através do seu discurso, ele conseguiu isso aqui, ó, tá? Unir a filosofia, religião através do discurso teológico e ciências através da explicação de como funciona a energia. Está aqui no Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Inclusive está aqui. O Espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas faz imensos progressos depois que entrou na senda filosófica, porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Está aí então a explicação. Ele conseguiu algo que, depois de muitos séculos, ele conseguiu, através da união desses três conhecimentos, conhecimento filosófico, conhecimento religioso e o conhecimento científico, formular a ideia do Espiritismo. Isso, pessoal, é o Espiritismo. Filosofia, religião e ciência. Todas elas fundamentadas com religião, com fé racional, explicação da ciência dos fenômenos paranormais, que é um campo da ciência que explica os fenômenos paranormais, os fenômenos mediúnicos, tudo isso embasado numa base filosófica sólida, coerente, sensata. Isso é o Espiritismo.